Și caboclu e tupina în bar. Cine să un caboclu pasă? Que o caboclo acredita que a humanidade precisa ouvir hoje, nesses dias. Deixa aí. Que a humanidade tem que saber falar, mas também saber ouvir. Muito mais ouvir do que falar, né, nego? E falta de diálogo que gera muita muito desentendimento, né? Quando não se entende, aí se faltou esse conversador, esse diálogo entre as pessoas. E ouvir e respeitar também as opiniões que não são a mesma que a sua, né, nego? É isso que esse caboclo tem de dizer, tem de conversar, deixa eu ouvir. Graças a Deus. Sua cabeça, você sentar? Sim. O senhor quer um copo de água? Não. Só a cabeça, então. Salve suas forças, seu caboclo. Serve, nego. Serve, Tony. Serve, Tony. Deixa eu vir aqui hoje, nego. Deixa eu ver esse pai, deixa eu ajudar esse. Ajudar esse de falador dos trabalhos, né, nego? Sim. Vai das perguntas de que tu tem, assim. E se que pudesse responder, nós vamos passar esse conhecedor. Nós dois achamos. Se pudesse falar, acho que a gente vai falar. Se pudesse transmitir, vai se transmitir. Se que pudesse calar, vai se calar. Se pode falar. Seu caboclo, estou muito feliz. Muito obrigado, viu? Isso. Seu caboclo, qual que é o nome do senhor? Esse caboclo é Tupinambá. Tupinambá. Caboclo Tupinambá. Tá certo. O senhor faz parte de uma falange com esse nome? Esse é o chefe de falange. Esse é Tupinambá. Esse também tem outros trabalhadores que trabalham também nessa falange. Esse vem na vibração de si. Deixa eu ver na gravação de Xangô. Xangô. Tem outros caboclos tupinambá que vêm em vibração de outro lixá? Esse também pode acontecer. Certo. Isso vai ser muito da que a espiritualidade. Isso vai se passar para os médios. Isso vai também ficar coroa dos médios. Isso também vai se de. Isso vai se também de da casa. Se depende da casa, que puxa a corrente. Entendi. O senhor disse, se eu entendi bem, que o senhor é chefe de falange ou na sua falange tem um chefe? Eu sou o chefe de falange. O senhor é o chefe? Chefe. Em toda falange tem um tupinambá, por exemplo, um cobra coral que criou a falange, né? Este vem, este só e entra este na falange. Uhum. Este criador, este da espiritualidade, este que se passa este nome, este é só este. Este é só apresentador, este é só arquétipo, este. Claro. Este é só esta forma. Entendi. Este puxa este nome, puxa pra lá, este puxa pra cá. É só a imagem, este puxa é a formação, este puxa esse nome, este vai e corre em outra falange, este corre este outra vibração, este aí de muito deixa na carga, este vai este de cima a baixo, deixa a terra, deixa o vazio, isso depende muito, dinheiro. Isso não dá para falar que é só dessa falange, isso falar que é só dessa vibração, isso que vai de corrente das outras caixas espalhadas por este mundo. Claro. É, a gente ouve dizer que o caboclo já é uma linha de espíritos iluminados, de um certo grau de evolução. Por que que precisa de chefe numa falange? Este chefe, chinego, este não é chefe deste mundo, chinego. Deste mundo, chinego, não, chinego. Essas coisas, isso é diferente, chefe. Essas coisas de chefe, chinego, isso não é este que manda, chinego. Não tem este que manda, este que obedece. Este que manda, é um choque. E não manda nada, que ele só faz. Ele faz e todo mundo já só ouve e obedece, enfim, não precisa ser comunicador, de nada, chinego. Dessa forma que este tu conhece. Este chefe, este é o teu primeiro que aparece na falange, chinego. Isto não é que quer dizer que é mais que outros, que é superior a ninguém, chinego. Claro. Este de evolução, este de caboclo, deixa as primeiras linhas, chinês. Quando se funda, quando se aparece, este trabalho de banda, chinês. Este vejo que os negros velhos, este gírio, este todo. E aí se ficou esses primeiros. Estes outros que veio se surgindo, isso veio se construindo dentro dos crescimentos que deixa a Umbanda, chinego. Se vai se aparecendo, se outra linha e outros espíritos, chinego. Qual que é a ocupação do senhor como entidade da linha do caboclo no mundo espiritual? Chinego, este ocupação, chinego, este não morre. Este não se sabe. Este é espírito, chinego. Este acontece, este de estar e aparece num lugar, chinego. Este não tem este de sentar numa aldeia, este num toco, este ficar esperando aparecer os trabalhadores. Isso não, chinego. Este é diferente, essas coisas. Este aparece lá, este aparece por cá, este aparece onde se puder. Onde precisa trabalhar, este puder fazer as coisas, chinego. Este que se precisa ser feito, sabe, chinego? Este não tem este ocupação, seu chefe, seu. Quais são os trabalhos com os quais o senhor mais se ocupou durante o tempo que o senhor passou como caboclo? Chega caboclo nasce terra, chinego. Sim. Este não tem esse recordação, chinego, de encarnado, vai de tempo, chinego, já se foi, chinego, se de ocupação de terra, de coisa de machado, de futuro, chinego, não se traz, não, chinego, porque essas coisas, chinego, isso segura a inteligência e o divórcio. Inteligência não, mas segura o médio, chinego, nessas histórias, chinego. Isso tem que se fazer, chinego. E se vibrar, e se pensar somente nesse presente, filho. E se vai para trás, e se vai para frente, chinego. Você pula, chinego, você pula essa etapa dos conhecimentos, filho. E se fica preso em histórias, chinego. Isso atrapalha, filho. Este que hoje se vai contar uma história de uma aldeia, que se guerreou, que tal. E se amanhã no futuro, vem do céu, isso aí, atrapalha o trabalhador, atrapalha o mental dele. Entendi. O senhor, então, como espírito, o senhor ajuda outros espíritos onde precisar, é isso que o senhor está falando? Xixi. Claro. E essa ajuda que o senhor dá é com passe, é com sabedoria de erva, como é que é? Ixi, nego, ixi, vai nasce intuição e vai espachando ixi, todo o conhecimento, ixi, nego, ixi, que ixi, espírito, ixi adquirido, ixi, nessas eras, né, ixi, nego? Ixi, vai transmitindo, ixi, para outros espíritos, ixi, ixi, para desencarnados, ixi, para encarnados também, ixi, nego. Ixi, vai baixando, ixi, ixi, de erva, ixi, de cura, ixi, de paz, ixi, também, ixi, desencarnado, ixi, de mais disciplina, ixi, nego, de olhar para o alto, para a luz, isso mesmo. Quando alguém vem para a Umbanda, o que, que a pessoa deve esperar do caboclo como ajuda? Que ajuda a pessoa pode buscar no caboclo? Oxi, nego, ixi, dos caboclos, ixi, todos os caboclos, ixi, pode esperar ixi, mais disciplinas, nego. Porque ixi, Umbanda, ixi, nego, ixi, religião, ixi, Oxi, é um trabalho sério. Isso não pode se levar na brincadeira, isso não pode ser trabalhador só dentro de casa. Isso tem que ser fora também, no dia a dia, na conduta, isso tem que melhorar. Porque essa vibração que o caboclo vai se passar é a vibração da disciplina, da firmeza. E sem essa firmeza, sem essa disciplina, isso não há corrente que aguente trabalho. Se a corrente fica fraca, né? Uhum. Claro, claro. O senhor já teve dificuldade de ajudar alguém e precisou pedir ajuda de outra entidade? Esse nego, esse caboclo, esse nunca trabalha sozinho. Esse uhum. trabalha sempre com outros caboclos. Uhum. E essas as dificuldades, nego, isso acontece, nego, mas é esse que resolve. Esse que sempre tem uma cabocada junto, esse tem, esse eu acho. Também, de tudo que é lado, ninguém faz nada sozinho, no astral. Não faz? Não se faz. Esse acabou. Então, outros espíritos também já pediram ajuda do caboclo? Sim, sempre pede. Mas esses espíritos, aqueles que pedem, vêm nos socorros, né, nego? Isso vem nas vidas, vem no dia a dia, por aí, nas lugares. E pede ajuda se for esse momento, se for esse merecedor, e se for aquele momento, se é socorrido, se é ajudado, se é encaminhado para onde deve ser encaminhado. Senhor Tupinambá, o senhor pode dar um exemplo de um trabalho que o senhor sozinho não conseguiu fazer e precisou ajuda de outro, de outra entidade? Poxa, nego, eu não tenho esse trabalho sozinho, filho. E se vem uma onda cavocada, se vem. A gente não vai sozinho, não faz força sozinho. Claro, entendi. Pra aí já nem precisa pedir ajuda, né? Vocês já estão tudo ali. Já vem isso tudo. Já vem tudo. Tá certo. O senhor vê qual que é a importância da pessoa encarnar na Terra? Pra que serve isso? Esse é mais experiência que o espírito tem que se baixar nessa terra, né? Uhum. No sentido de se evoluir também os espíritos. E esses espíritos também se vêm no sentido de se resolver algumas questões, umas coisas de outras passagens. Né? Isso que se cada vez que vai se reencarnando, né? Esse espírito esse tem de fazer esse melhor do que já fez. Isso vem nessa importância desse crescimento. Isso vem só para passar por dificuldades. Isso também é crescimento espiritual. Isso passa, às vezes, se encarnando, isso não vai entender isso nada. Isso não vai entender isso porque tu sofreste, porque isso é pobre, porque isso sofre. Não vai se entender isso nesse momento. Mas vai se entender isso depois. Pois não, acho que volta voltando espiritual, que acaba entendendo tudo que se passou, e se superou essas dificuldades, se passou por aquele sofrimento, lá no espiritual, quem vai se entender isso, né? Entendi. Então, ou seja, os sofrimentos, felicidades, tudo que acontece na vida da pessoa encarnada tem um motivo de ser e vai entender depois que morrer. Sim, sim. Tem espíritos que conseguem se fazer isso na própria encarnação. Ah. Tem espíritos que conseguem ter esse entendimento, que conseguem se libertar dessas coisas de egos, de coisas de mais... esses sentimentos mais pesados, mais humanos, e consegue se puxar mais para o lado espiritual, né? Isso abre-se para mim, para a espiritualidade se chegar às pernas, né? Isso aí se ajuda a superar não se as dificuldades, né? Mas se o entendimento das dificuldades e das provas e dos sofrimentos. Isso também se quer bom se falar, nego, que isso também é muito sofrimento, deve-se também dessa questão espiritual, e também essa questão de comportamento também de encarnados, né? Que às vezes toma-se um caminho, nego, que só prejudica ainda mais o corpo físico, nego. Isso também afeta também a parte espiritual. E se vai, se fecha um pouco com essa questão da espiritualidade, que a espiritualidade simplesmente vai se encarregar de que ele cumpra esse período de encarnação e se volte para o espiritual, para entender essa prova que ele passou. Uhum. Então, o senhor está dizendo assim, enquanto a pessoa está encarnada, ela às vezes tem escolhas que levam-na ao sofrimento, e aí não é coisa de outra vida. Oxi, nego, a escolha que as pessoas... Não, os sofrimentos, nego. Ah lá. Tem situações e situações, nego. Isso não é uma linha só. Tem várias linhas, várias situações. Depende-se também do espírito, depende-se do momento da evolução dos espíritos, nego. E se tem espíritos que vai se puxar demais para o lado das matérias, nego. E os lados das matérias tendem-se a trazer mais sofrimentos, né? Isso não quer dizer que este está puxando sofrimentos e que não tem... neste caso, destes espíritos, não tem ligação com coisa de passado, né? Este tem espíritos que vem e sofre, este sofre de coisas, de questões para se resolver, questões do passado. E tem outros que vem e sofre, mas é questões que puxa material mesmo. Né? Que chega uma lista que fora da espiritualidade, se vai se sofrer, enfim, sem entendimento, e aí quando se desencarnar, você vai se ter essa clareza de que se passou e se o caminho que se tomou. Isso é a tendência de depende da espiritualidade, mas a tendência de começar uma nova caminhada. Claro. O senhor, sendo um espírito de nome Tupinambá, muitas pessoas que vão assistir bem por isso, para ouvir os ensinamentos do caboclo. Mas daí o ser humano tem o hábito de comparar o caboclo que ele incorpora, o que o outro tupinambá que viu, e que às vezes tem trejeitos diferentes ou forma de falar diferente. Sim. Por que acontece isso? Porque este que já se fala, este é coisa de tupinambá que acontece aqui, tupinambá é diferente do que acontece lá. Isso vai também do médio, isso vai da casa, isso vai da corrente, isso vai de uma série de fatores. Isso não é a mesma forma de noite, isso não é diferente de outros, de Bezerra de Menezes, isso que é chama aqui, isso é o mesmo lá, isso é o todo. Isso não, isso é tupinambá, isso é só a linha de arquétipo, só de negro. Isso vem e é falar assim. E diferente aqui, se fala diferente lá, se fica de pé lá, se senta aqui, e se nego nunca se trabalhou, se sentado, se sentou, se hoje só. Isso, mas isso não tem, isso não vai se interferir, isso nada. Isso vai diferente de um de outro, isso ninguém é igual. Isso, né? Ninguém é igual. Isso claro. Vai ser tudo diferente. Isso que se tem que se assistir, se ver, se falar, se tem que se pegar, acho que é bom, se. E separar acho que não é bom para ele, se não quer ser dono de verdade, se não quer se julgar os outros espíritos, os outros médios que se queira falar. Claro. Se a pessoa, às vezes, faz um desafio, dizendo assim, pega esse médium e esse caboclo, vamos lá com o meu caboclo tupinambá, soltar os dois na mata, ver quem que volta com as ervas certas, quem que volta com uma cobra na mão. O que que o senhor acha desse tipo de pensamento e colocação? Para te falar, quando a gente já fez, deixa a forma de pensar, mas é o paixão que não é coisa quente, não é coisa de espiritual, é coisa de matéria, para provar as paquetes, que é provar para paquete, que hoje é, não é cheio de bobagem, isso é coisa de, isso é coisa que isso é um desrespeito, se qualquer, se você cresce na entidade, você cresce, você não quer, você não cresce. O caboclo, se que tu é cobra, se que tu é mato, uma bobagem. Se o peixe beija, deixa a forma, se filho. Você tem que se trabalhar com a caridade, você tem que chamar de entidade, se para se trabalhar, se falar de palavras, de amor, de caridade, se tem que chamar de ficar se puxando, colocando esse prova de. As provas que faz, esse prova te faz gente astral, já vem se trabalhar, já vem se preparar, e se tem dúvidas de identidade, se procure outra identidade, tem esse monte de tupinambá, esse monte de caboclo, esse monte de velho, esse monte de coisa. Se não precisa se fazer esse pensamento. Uhum. Por que que existe mais do que uma linha de caboclo? Por exemplo, existe o caboclo pena branca e existe o caboclo tupinambá e vários outros. Por que que muda o nome assim? Porque no cada nome está ligado a chave brachão, está ligado a linhas, está ligado a médios, está ligado a um monte de fatores. Tem coisas também que vai, que baixa até do seu compreensão, dos encarnados, né? E essas coisas simplesmente se aparece, se apresenta para os médios, mais caros, né? E vai e se trabalha, né? Agora essa diferença de nomes e de força de vibração e de orixás, e se depende de uma série de fatores, se não vai ser o mesmo em si, nos daqui ou lá. Claro, entendi. Ou seja, também influencia nisso as experiências de encarnações passadas do espírito? E se essas experiências, isso não influencia, não. Porque as influências desses espíritos chinês já estão tudo acumulado nos que vêm se trabalhando. E se for um momento desses espíritos chegar a uma corrente, se de acordo com a chave para só desses espíritos, isso vai independente também do que se fez e o que se faz. Isso vai depender daquele momento que se apresenta na corrente, se a trabalhar. Isso é das experiências que se acumulou, isso não chega a ser importante no sentido de que nessa parte espiritual isso tem uma compreensão maior, isso independente de se teve uma encarnação ruim, uma experiência, quando se passa desse plano, do seu plano encarnado, e se passa da desumanização, esses espíritos têm uma visão plena das coisas, né? Isso tem um entendimento e um clareamento. Claro. O senhor hoje, como espírito, consegue lembrar de todas as vidas que o senhor viveu na Terra? Eu te lembro, Chico, mas eu não gosto de voltar para trás. Não, claro. Não, nem para trás, nem para frente. Vamos ficar, esse é hoje, só esse aqui agora. Claro. Mas tem espírito que não consegue, né, lembrar das vidas passadas. Tem uns que não precisa lembrar, tem outros que lembram e não querem falar, tem outros que gostam de falar. Uhum. Isso vai ser de cada um, de cada situação. De cada um. Então, por exemplo, toda pessoa que morre, ela já descobre na hora quem que ela foi numa vida passada? Não, senhor. Essa pessoa, ela desencarna, deixa essa terra, senhor. Ah. Isso ainda se passa por um tempo, isso depende dessa evolução, deixa desencarnar, entendeu? Às vezes é socorrido, às vezes não é socorrido assim de pronto. Tem outro que outros espíritos que apega muito nesta terra, depois demora para entender. Depois passa deste período, que depende de várias de tempos. E aí vai passar para uma outra esfera, e nessa outra esfera que aí é passado e é clareado todo o pensamento de Xindeva. A pessoa saber enquanto encarnada que a vida continua como espírito ajuda? O Xindeva deveria ajudar. Deveria ajudar, porque não é esse julgador, não é esse põe em balança de ninguém. Mas se tem nego que tem essa visão e se acaba não se entendendo o que se quer dizer esse nego. E se tem aqueles que tem esse entendimento, se que ajuda se bastante, né? Se que acaba se compreendendo um pouco de o que quer dizer. E o significado depois da desencarne, né? Seu Caboclo, eu agradeço muito o esforço que o senhor está fazendo de falar com a gente sentado, viu? Não tá fácil. Mas tá vendo? A gente agradece muito por isso. Então, as pessoas na Terra dizem assim: eu não vou fazer o bem pro meu próximo, porque daí vai vir um monte de ser trevoso estragar com a minha casa, com a minha vida, atrapalhar meu caminho. O que, que o senhor tem a dizer a respeito dessa colocação? Se os trabalhos espirituais, como se funciona, né? Porque se você não fica no plano espiritual, se dedica só à parte material, se vem encarnado, que vai pegar as suas matérias que você acumula, isso vai te fazer o mal da mesma forma, porque você se apega a essa matéria e se vem alguém e tira essa matéria de alguma forma violenta, né? E no plano espiritual, esse espírito que pensa, que vem, tem que trabalhar, e vai ter as dificuldades, esse espírito trevoso, esse mais ignorante que chega perto, esse da espiritualidade, também de luz, esse está perto também, isso não está abandonado sozinho na luta, é trabalho. E se tiver que chegar perto, que a espiritualidade, que autorizou se chegar, se você estiver trabalhando dentro da lei, dentro da caridade, dentro da luz, a espiritualidade está sempre perto, não vai se deixar nada se atrapalhar. E se eu tiver um atrapalhador, deixa o trabalhador dentro da luz. E se é um atrapalhador para o crescimento também. Isso é sempre. Pensar ver no lado sempre positivo também. A gente não pode pensar dessa outra forma que tu falou aí. Hoje, por conta de vivermos na cidade, às vezes nem compreendemos muito o que é a natureza e como devemos respeitá-la. O senhor pode falar um pouco sobre isso? É a cidade grande que as pessoas vivem. Mas a natureza está em volta, né? E a natureza também está dentro da cidade. A natureza se vem através de águas, também através do céu, e através do ar, né? E sim que as pessoas têm que se ter essa consciência, também dentro da cidade. Se tem que se pudesse cultivar as plantas, se pudesse plantar as coisas que pode se comer, né? Se plantasse de um lugar seguro, se não vai plantar do lado da rua, se baixa as coisas, fumaça. Mas se planta num lugar seguro, se não precisa plantar muito, porque fica muita coisa. E se planta um pouco, se cultiva uma planta, isso já é um respeito à natureza. Isso cuida da água, isso não joga água à toa, fora água de beber, para se lavar, coisa material, não pode se fazer isso com a natureza, tem que se respeitar. Dentro da cidade também se é permitido. Se aprisionar pássaros, se gaiolas, para ficar vendo se criar, isso é desrespeito, pode se fazer diferente. Uhum. Você pode jogar xi, uma comida xi, uma fruta xi, um pássaro, a própria xi enxerga às vezes xi negro. Depende xi muito dele, mas não virar praga xi também. Mas pode se respeitar. Você pode também conhecer a natureza e visitar a natureza também xi, com respeito xi, e vai ter amor xi. Xi é quase certeza xi. Claro. Quando a gente se alimenta, isso influencia na mediunidade? Isso influencia a mediunidade. Isso deixa o corpo saudável, entendeu? Esse nutriente o corpo, isso o corpo fica em equilíbrio. Isso em equilíbrio, entendeu? Isso deixa a chácara também em equilíbrio. Isso influencia na mediunidade, se tem mais uma cadeia. Se mais esse e mais um outro de fatores, né? Se o alimento se ajuda bastante. Quando a gente tem bons pensamentos a respeito das pessoas que nos rodeiam, mas também a respeito dos outros, ajuda na mediunidade? Sim, cultivar o pensamento bom, sempre ajuda a mediunidade, deixa sempre as coisas mais claras. Chama sempre a luz, chama sempre espiritualidade, de luz, nos pensamentos bons. Isso ajuda, sim. Ajuda? Ajuda, sim. Isso vindo, não se pensamento, mas se sobe do coração, se passa para o pensamento. Esse é o pensamento sincero, do coração. Às vezes eu vou fazer um trabalho de diálogo em algum lugar e o espírito diz, olha, é o seu caboclo que está com você hoje. Então, não é só o Exu que anda com os filhos? Não, tem caboclos também. Isso depende muito do momento que esse médico precisa daquela espiritualidade. Tem momentos que você precisa estar com o Exu. Esses momentos que você precisa estudar as paixões para esse caboclo se ficar perto. Teve já oportunidades então que foi o senhor que acompanhou seu filho durante um dia inteiro, por exemplo? Sim. Tem trabalho que às vezes é o caboclo que fica mais perto. Isso não é às vezes esse outro que chega perto, vai de um lugar mais um pouco mais que tenha afinidade e de que ele pode se proteger mais de vinego nessa caminhada. Tem outros que é o caboclo que chega mais perto e que influencia e que também protege. O senhor já disse aí agora que eu ia perguntar que tipo de atividade o senhor exerce no decorrer do dia enquanto o senhor que está protegendo ele, mas eu até vou pedir para o senhor falar, mas é isso que o senhor falou, né? Influenciar e proteger, é isso? É, Xenego, isso influencia, às vezes. Isso também se protege, mas isso acontece, mas se aparece e já está do lado. Isso é uma coisa que não tem como se explicar aqui, para tudo. Mas isso acabou que se faz isso também, se faz com outros também, isso também. Em outros lugares, outras pessoas também, isso vai tirar acordo com que se de repente se já está lá, já fazendo, se não se pergunta o que está fazendo lá, o que está fazendo cá. Claro. Então, seu caboclo, qual é a melhor forma da gente interagir com as pessoas que a gente ama e com as pessoas que a gente não gosta? Com as pessoas que se ama, que se dá perto, se tem que se ter cada vez mais e se tá sempre se disponível para as pessoas. Né? Essas pessoas que se amam, geralmente se precisa de chorar de um ombro, se precisa de um amigo, se precisa de um irmão, se precisa de um pai, se precisa de um filho. E se que não gosta desse negócio, tem que saber entender e se respeitar esse momento de se. Deixa a pessoa, primeiro se entender se porque se não gosta dessa pessoa. Se é a pessoa, se é tu. Se o que é se não gosta dela? Por que se não pode gostar? Se é um irmão também. E se entender todo xi, o processo de por que não gosta dela. E se gostar, e se não gostar, se respeitar xi, o, as opiniões, se respeitar xi, o momento. Xi, não pode xi, nunca se pensar xi, negativamente, xi, de se beijar e desejar xi, mal xi, porque não gosta. Desejar o bem xi, de quem gosta e desejar o mal de quem não gosta. Xi, não pode xi, deseja o bem de quem gosta e deseja o bem de quem não gosta. Xi, xi, é o melhor caminho. Com o tempo, se a pessoa que não gosta, se acaba se virando o maior amigo. Isso é, se não pode desprezar as pessoas que não gostam. Seu Tupinambá, hoje muita gente tem a vontade de passar um tempo numa tribo para saber como é que é a vida do índio. O que, que o senhor sugere para essas pessoas? Esse negócio, se a pessoa quer ter essa experiência de passar isso numa aldeia, esse negócio, esse é uma experiência saudável, esse é uma experiência saudável, esse que ainda acha se a aldeia se que se preserva se a cultura se o original se os ritos e os rituais, isso é muito importante para um crescimento e entendimento também. Claro. Qual é o tipo de pedido que mais foi feito para o senhor enquanto incorporado num atendimento numa casa de Umbanda? Vem uma série de coisas, mas as pessoas ainda estão muito de tribulação no lar, sabe? É muita briga, esse filho que não se entende, esse trabalhador que está faltando, é o pataco que falta também. E essas dificuldades das casas, né? Que as pessoas que vêm se queixam mais dessas coisas, né? Claro. Quando a gente morre, o que, que acontece? O desencarne se depende muito daquela evolução e daquelas experiências que esse negócio teve. Se esse negócio pregou muito a matéria, vai ter dificuldade de se desprender da matéria. Vai ficar numa zona até esse momento que tem que ser recolhido para o esclarecimento e para outras questões, né? E se a gente tem um caminho, uma trilha de procura, de busca espiritual, e acaba facilitando também nessa passagem, né? Isso vai ter uma compreensão nos momentos derradeiros e na passagem, depende do que se realmente já fez, se fez xero, e se fez dentro da lei, tem uma passagem por outro esclarecimento, de uma forma assim, mais menos agressiva, né? Tem como a gente entrar em contato, através de um terreiro de Umbanda, com alguém querido, um ente familiar, um amigo que já desencarnou? Esse negócio, você consegue, se você... Se esse que desencarnou, se tivesse muito ligado à matéria, ou se tivesse muito preso a esse filho, que era a família, e se que ele ainda entendesse que é família ainda, e mesmo desencarnado, né? Aí se vai, se não trabalha, se acha esse negro, se que está de perto, isso acaba de alguma forma se atrapalhando a caminhada também de quem está encarnado. E aí se chega e se esclarece esse nego, que não pode se ficar mais nessa situação. Quando a gente ouve dizer ninguém morre antes da hora, é verdade, seu Caboclo? Essa é verdade, gente. Essa é verdade, gente. Isso não vai acontecer antes que tem que acontecer. Se tem que ficar nessa terra, nesse encarnado, vai ficar... Que se fique em cama, que se fique se dormindo, mas vai ficar. Se vai se só na hora, que tem que tiver que te ir. Né? E se tem uns que acha que se está encarnado, porque se saiu antes da hora, se não. Se saiu, se acha que está encarnado, porque se está preso ainda a matéria, se está preso as pessoas que se tinha relacionamento. Então, se a pessoa diz assim, bom. Então eu posso me aventurar a escalar, fazer atividades perigosas que eu não vou morrer mesmo antes da hora, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Xixi, ele não sabe a hora que ele vai. Se ele quiser fazer escalada, xixi, chubiche árvore, chubiche montanha, xixi, ele pode fazer, xixi. Se fosse a hora dele, ele vai, não, antes de começar a escalada. Xixi, no caminho, xixi, já vai ficar. E se for pra ficar aí na escalada, vai ficar na escalada. Se for pra ficar no caminho, vai ficar xixi, no caminho, xixi. Xixi, não vai deixar deste momento certo, de na hora de que tem que partir, xixi. Acontece de alguém morrer e não saber que tá morto? Xixi, xixi, muito xixi. Acontece de não saber. Esse é quando se apega muito, xixi. Quando se apega, xixi, a coisa, se não quer largar, xixi, ele acha que é eu, é meu, é meu. E não sai, xixi. E vai ficar aí achando que é dele ainda, e vai ficar xixi perto. Isso acontece. Acontece de alguém desencarnar e não saber que morreu e ser escravizado? Esse nego também, isso acontece, isso acontece. Como se fosse a escravidão voluntária, esse nego. Porque a gente está preso também, a coisa de raiva, de coisa. E se você atrai, essas forças que trabalham com essas vibrações, né, nego? E aí você acaba ficando preso com esse povo. Ou seja, é verdade que quando a gente morre, a gente vai para um lugar que tem a nossa sintonia? Sim, tio. Essa é a vibração, xi, daquele espírito, xi, né, nego? E se você é um espírito, xi, que se pratica essas coisas que não são de luz, as coisas que não estão dentro das leis, nego, se você fica com uma vibração, xi, que você vai para vibração com quem vibra igual, xi, né, nego? Xi, não tem outro, xi. Xi fica ali, xi, até esse momento, xi, que você for resgatado, né, xi, nego? O senhor falou ações que não estão dentro da lei. O senhor pode dar um exemplo de alguma? Xi, nego, xi, amor e caridade, xi, nego, essa é a lei. Essa é a lei maior, xi, filho. Uhum. Xi, tá dentro dessa amor e caridade, xi, nego, xi, já tá com as leis maiores na mão. Se fugir daí, você já começa a pode se complicar, xi, no sentido de entendimento e vibração, né, xi, nego? Claro. Quando a pessoa está encarnada e ela diz assim, quando a pessoa está encarnada e diz assim, eu posso, será, ambicionar uma posição maior no meu trabalho? O que o caboclo fala? Deixe de ambição, xi, nego, xi, depende xi, muito como xi, vai ser essa ambição. Se for uma ambição xi, que de uma forma xi, vai prejudicar, xi, nego, xi, já se atrapalha. E se a vibração que para chegar xi, tem que te derrubar xi, 5, isso já xi, não vai chegar xi, bem xi, lá. Pode chegar, xi, mas pode não chegar bem xi, vibração. E se for xi, ambição xi, eu quero ser esse chefe deste trabalho, xi, nego, xi, tem que saber fazer, xi. Tem que saber se pensar, xi, com amor, xi, ajudar xi, todo mundo, xi, que puder. E se poder chegar, xi, faz a sua parte, xi, que a espiritualidade, xi, de alguma forma, xi, sempre te ampara, né, xi, nego? E aí chega, xi, xi. Pode se pensar, xi, nessa ambição, mas não no sentido, xi, negativo, xi, de prejudicar, xi, de baixar, xi, e de passar por cima de tudo, e xi, de tudo, xi, não se respeitar nada, xi, aí não, xi, não pode. O meu vizinho, um certo dia, está machucando a árvore, vai matar a árvore que está dentro do quintal dele. Eu devo ir lá brigar com ele? Xi, nego, xi, brigar, xi, nunca, né? Xi, vai chegar, xi, tentar, xi, baixar o entendimento, xi, que você tem, xi, da importância da árvore. E se ele não entender, ele vai ficar um pouco sem oxigênio, né? Por causa dessa árvore. Mas se brigar, xi, não pode, não. Xi, não pode. Mas, tenta passar o entendimento. Se ele não entender, xi, você vira as coisas e vai embora, xi, não tem o que fazer. Não tem o que brigar, não precisa brigar. Não precisa. E caso ele estivesse maltratando um animal? Isso é o mesmo entendimento, xi, nego. Ixi, tenta se baixar. Se ele não entender, vai matar os animais. Você não pode matar ele, ixi, para salvar um animal. Né? Ixi, na troca, ixi, não existe. Ixi, vai tentar sempre baixar o entendimento, ixi. Ixi, o que falta neste mundo, ixi? Ixi, falta neste mundo, ixi, mais é conversa, ixi, mais é diálogo, ixi. Ixi, é troca de experiência. É se a pessoa aceitar uma posição de outra pessoa, mesmo se estiver pensando o contrário, e se tentar entender o que a outra pessoa está querendo baixar. E aí, se os entendimentos, chega lá. Se sem entendimento, você vai dar sua briga. Aí não precisa. Não vai ajudar em nada. Quando as pessoas que se colocam na posição de protetores dos animais fazem mal para as pessoas que maltratam os animais, como que o caboclo vê isso? Deixa eu ver, gente, também como um espírito que está dentro da ignorância, né? Porque se você protege o animal, tudo bem. Mas se você agredir o outro, não está muito bem. Não está nada bem. Tem que se proteger, todo mundo. Tem que tentar, primeiro, conversar sempre. E se não der a conversa, esse nego, você tem que virar as costas. E se tivesse a lei dos encarnados de proteger, que faz que vai ir atrás dessa lei, faz acontecer esse fim. E ponto, não pode ter essa guerra. Essa guerra de por causa de animal e por causa de humano, não pode. Você tem que ter entendimento e conversa sempre. O senhor acredita, então, que é preciso mais entendimento através do diálogo? Sim. Sempre tem que se dialogar, né? Eu acho que se dentro do universo, desse universo de terra, né? O ser humano consegue se falar, se pensar e se raciocinar. Isso dá a cabeça é para isso. Isso tem que usar esses atributos. Senão seria um pato, seria um macaco. Claro, cabeça para usar. Sim, tá, tem que usar o diálogo. Pode a pessoa que está ouvindo a gente procurar comunicação com algum caboclo dentro da casa dela? Deixe da casa de trabalhador, xe. Não, do lar onde ela dorme. O lar, xe. Ele pode ser até estar lá, xe. Se você fizer isso no plano mental, tudo bem, né, filho? Mas se digo de se for pensar em incorporação e essas coisas, não é muito bom fazer isso sozinho e dentro de casa, né, nego? Porque não é esse ambiente de trabalho, né? Mais camuflada, para incorporar, não, para quê? Não tem sentido. Isso tem que ser. Você pode achar que tem caboclo em casa, você pode fazer essa comunicação mental, pensar bem, se agradecer, se pedir o que quiser. Mas de incorporação, isso não é legal, isso não é fazer, né? Isso não é trabalho, isso não tem sentido de se fazer fora de casa, trabalhadora. A gente ouve dizer que quem é médium já desenvolvido de muitos anos já tem uma condição mais avançada de incorporar fora do ambiente espiritual sagrado de trabalho. Como é que o senhor vê isso? Este médium que gosta que tem essa facilidade de incorporação e já tem essas vibrações fora também da casa trabalhadora. Isso se ele se incorporar, não é ele que vai se incorporar, é a entidade que quiser se chegar, vai se chegar, nego. Aí se ele já está se preparado para segurar a vibração desse nego, e se ele chegou, é porque ele tem alguma importância. Agora esse outro que você disse antes, esse nego entende que é uma pessoa que não tem essa experiência. Isso, né? Isso mesmo. Isso não vai acontecer também. E se fosse acontecer, que esse não tem experiência, é porque essa entidade que chegou, tem interesse de chegar, né? E se de incorporar. E se tem uma um motivo, né? E aí ele pode chegar xixi e fazer o trabalhador que tiver que fazer. Agora xixi médio xixi mais experiente, xixi tem mais facilidade e na recepção, né, xixi? Isso aí ele vai fazer, vai chamar xixi caboclada, xixi vai chamar xixi, um trabalhador sério, né? Certo. Por que que o senhor acredita que as pessoas têm medo das entidades da Umbanda? Isso é muito, acho, o processo de amadurecimento desse povo, dessa terra, né? Isso é um amadurecimento muito difícil. Isso foi feito mascarando muitas coisas e se distorcendo um monte de outras coisas. Isso hoje isso é Umbanda, foi feito às escondidas, né? Isso era feito como proibido, isso era muito reprimido. Isso aí foi pintando a Umbanda de uma coisa que é negativa, uma coisa ruim. E esses que têm mais espaço para falar, fala mais. E aqueles que acabam não tendo muito espaço, não fala nada. E aí fica aquele que fala mais, sempre é a verdade, né? Xi que tem mais espaço, fala mais e acaba se virando a verdade, xi. Daquele xi que não acaba tendo a compreensão xi do todo, né, xi, só da parte. O caboclo ensina que é certo a gente combater o movimento de preconceito contra a nossa religião, assim, de forma a mostrar o erro dos outros também? Não, esse combate, tem que se ver como é esse combate, né, nego? Tem que ser um combate dentro da inteligência e da seriedade. Isso não pode ser de nenhuma forma. Você tem que respeitar também aqueles que não gostam de Umbanda. Ninguém é obrigado a gostar de Umbanda e das entidades. Você gosta de que gosta. Se um movimento de Umbanda, se quiser, tem que se conversar, se mostrar que não tem problema, não tem problema nenhum. E aos poucos vai se construindo e vai se conquistando esses espaços também, que hoje já também já avançou muito, sem bater, sem brigar, sem quebrar nada. Já conseguiu bastante coisa e só tende a crescer ainda mais. Esse é um terreiro, a cada lua, nego, aparece um terreiro nessa terra. Isso aí vai, com o tempo, essas negadas mais intolerante, vai passar mais ser mais intolerante, mais esclarecido. A espiritualidade acaba trabalhando nessa mental desse povo, que vai permitindo ainda que a Umbanda apareça, né, nego? Acabou, estamos aproximando aqui dos 7 minutos finais. O senhor pode falar para a gente um pouco sobre como que o senhor trata as doenças, os desequilíbrios e como o senhor cura? Esse nego, trabalha aqui na parte espiritual, né? O que tiver dentro desse espiritual, atrapalhando e levando doença para o corpo físico, e se tiver dentro daquele merecedor, dentro do merecimento, desses filhos, esses caboclados vai fazer esse trabalhador, né? Geralmente, quando um filho chega num terreiro, esse filho já foi encaminhado de alguma forma para chegar nessa casa. E se chegou na chacaja, a maioria das vezes ele já está num merecedor de uma cura. E o caboclo vai trabalhar na parte astral, nego. Mas na parte astral, nego está às vezes machucado, por causa de vibração na matéria. Então a gente tem que mudar o comportamento também. O caboclo trabalha na parte espiritual e dá esse conselho na parte da matéria de comportamento e da disciplina, né, nego? Isso, tá bom. No tempo do senhor de índio, na tribo, as pessoas sofriam de depressão e hoje o pessoal sofre de depressão. Qual que é a causa? Como a pessoa pode se ajudar se ela vê que ela tem isso? O xinego vai falar só do de hoje, xinego. Este de hoje, xinego, de depressão, este é depressão, este do que? Este é vazio, que não sabe como encher. E às vezes fica depressor, pensou, separou do marido ou da esposa. E aí fica triste. E aí não sabe, e não sabe que tem outras pessoas, e não sabe se o que se realmente veio fazer nessa terra. Se não veio só para chamar aquela pessoa, se tem um monte de coisas que faz fazendo ainda nesse mundo. E aí se esse desconhecimento, se esse vazio, se a pessoa fica parada, estagnada nesse lugar, e aí só sofre muito nesse negócio, e a vibração começa a baixar, e se não fica bom, e se não pode ficar nessa situação, chefe. A gente tem que entender que nessa terra a gente tem muitas outras coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que vai ter muita mais alegria também. Que mensagem o caboclo passa que o caboclo acredita que a humanidade precisa ouvir hoje, nesses dias? Acho que a humanidade tem que saber falar, mas também saber ouvir, muito mais ouvir do que se falar, né, esse negócio. Esse falta de diálogo que gera muita, muito desentendimento, né? Quando se não se entende, aí se faltou esse conversador, esse diálogo entre as pessoas. E ouvir e respeitar também as opiniões que não são a mesma que a sua, né, esse negócio. É isso que esse caboclo tem que dizer, tem que conversar, tem que ouvir. O que o caboclo mais gosta de ver no médium praticante da religiosidade dentro do terreiro de Umbanda? Ele gosta de médium trabalhando sérios, né? Esse médium que realmente se dedica à espiritualidade, se ajudar, isso dentro da lei de caridade. Né, e do amor universal, né, isso que a caboclada gosta de ver, isso aí vibra forte. Quando um filho se passa pelo caboclo, qual que é o sentimento que dá no espírito? Quando se passa de animismo, esse caboclo fica triste, porque esse não está sendo sincero, se não está dentro da lei, né, esse filho. Esse está se enganando junto, esse não pode, isso não faz bem. Isso faz bem para a mediunidade, nem para a vibração desse livro. Seu caboclo, passou um barulho aqui, o senhor falou que está se enganando os outros. Esse filho que faz dessa forma, chinego, esse filho está se enganando e não se enganando os outros. Isso não faz bem para a vibração deles. E nem vai só complicar nessa caminhada. E esse filho que não está sério, né? Se não está trabalhando sério na. Dentro da lei, dentro da casa, tem que se parar de trabalhar e ver o que está acontecendo. O que está errando, né, chinego? Não precisa se enganar ninguém. Se não está na vibração, se não vai trabalhar, se não tem. Não é o fim do mundo, né, nego? O pai caboclo, nessas viagens do trabalho de aula com os espíritos, tenho conhecido muitos filhos de Umbanda. E eu acho assim que, no fundo, eles têm o mesmo. A mesma sinceridade, a mesma honestidade, a mesma vontade de servir o próximo. Como é que faz para eles se unirem, meu pai? Isso vai se unir de forma, através do diálogo, né? Isso vai se encontrar, esses que têm essa afinidade, que tem tudo algo em comum, isso vai se achar uma forma de se unir todo esse povo que está trabalhando sério, né? Você não vai sem querer ser mais que ninguém, você não pode querer ser superior, você é chefe de nada, né? Chefe só tem um. E se essa negada tem que se unir todos. Isso tem que se fazer força, se fazer trocar essa experiência, e se tupinambá daqui, se conversar com o médio de lá, e se ver se é diferente, e se trocar essa experiência, e se tentar, e se chegar mais perto, e se ficar uma corrente só, né, nego? Essa corrente só, esse é o sonho, né? Esse aí é esse que deveria se pensar nessa corrente. Mas o que causa, seu caboclo, essa desunião nos terreiros, sendo que são os espíritos que coordenam? Mas os espíritos que estão por trás, né? Este vai fazendo de acordo com a vontade do médium, né? Este não vai se tomar a rédea deste médium, se tomar a frente deste médium. Se você quer ir para lá, você vai. Se você quer vir para cá, você vai. Espiritualidade, você vai ficar com tu. Se você quer conversar com outro médium, se trocar essa experiência, a espiritualidade, você vai te acompanhar e vai ficar muito contente, né, chinego? Agora, se o médium não quiser quer ficar sozinho, você vai fazer o quê? A gente vai vibrar só. Não vai fazer. Certo. Qual a mensagem que o senhor tem para passar para as pessoas que têm missão de abrir terreiro e tocar uma casa? Ixi, se tocou ixi, no coração, ixi, a gente dá de xixi. Chegou no coração deste filho, de se abrir este filho, que se faça com seriedade, este filho, com respeito à natureza, às entidades, e sabendo que ali vai chegar pessoas encarnadas e desencarnadas e a busca de socorro, né? Não pode brincar, né? Tem que falar este sério com as pessoas e tratar essa situação com seriedade. Isso é o que tem que fazer. Se um dia esse dirigente, depois de vários anos tocando, ele não sente a entidade dele, mas ele sente a responsabilidade de incorporar, ele não pode, porque ele já conhece os trejeitos da entidade, até sabe o que ela vai falar, ele não pode ele passar por ela. Só um dia. Este nego, se ele fizer isso um dia, dois dias, três dias, é a mesma coisa. Ele vai se enganar, vai enganar essa pessoa que está pedindo socorro. E se nessa informação, se ele passa uma situação, uma informação errada, a pessoa vai aumentar o sofrimento dela, se desnecessário, né, nego? Isso tem que ser sério, tem que ser forte, né? Não pode brincar com essas coisas. Quem brinca dentro de um terreiro é castigado? Isso não tem castigo, né, nego? Castigo como se conhece de se machucar. Não é isso. Ixi, o brinco que vai brincar dentro do terreiro, ixi, vai ficar brincando sempre, ixi, vai se atrapalhando ixi, na sua evolução. Isso automaticamente ixi, vai saindo da corrente, vai saindo da casa, se for a casa toda, ixi, já vi ixi, muita coisa acontecer, e as casas ixi, vai esvaziando, ixi, porque se algum momento ixi, vai, essa brincadeira ixi, vai vir à tona, né, ixi, a espiritualidade ixi, não vai se permitir ixi, que um lugar ixi, fica brincando ixi, com o sofrimento das pessoas, ixi, nem dos encarnados e dos encarnados, né? Claro. Isso aí não pode se permitir. Tá certo, meu pai. Passa uma mensagem final então para quem acompanhou a gente até agora, acabou com o Tupinambá, por gentileza. Que as pessoas se falem mais, que tenha mais diálogo, que tenha amor, que pense no próximo sempre com o coração. E se fica um pouco, deixa de lado o lado material, né? E se passa mais pro lado e pensar mais no lado espiritual, que é lá onde vai encontrar o amor verdadeiro, nego. E isso que é sempre do lado de espiritual, que vai achar as coisas verdadeiras. No lado material, é muita falsidade nas coisas. Então eu vou pedir também, em nome das pessoas que admiram esse trabalho, que o caboclo possa, de vez em quando, também dar a sua bênção, ajudar a gente a caminhar firme dentro do propósito. Sim, gênero. Sim, esse caboclo se vai sim. Graças a Deus. Tá certo, seu caboclo. Muito obrigado. Isso. Pai. Já vai, gênero. Agora o senhor já vai subir? Já vai. Tá bom, tá bom. Que coisa boa. Senhor Fernando Silva? Sim. Quando o médium volta, eu passo um minuto com ele perguntando como foi a experiência da incorporação. Como é que foi para o senhor? A experiência foi... Para mim foi muito... Foi diferente, em primeiro lugar. Foi um trabalho assim, totalmente diferente, né? No sentido assim, da intensidade da pergunta e da resposta. mas a vibração a mesma, se não mais forte do que antes. Ah. E, nossa, só, claro. Só aprendizado mesmo e conhecimento. Por que, que o senhor aceitou o convite de intermediar um diálogo com os espíritos para podermos escolher o conhecimento das suas entidades? Ah, eu acredito que a transmissão do que a entidade tem a passar e isso para quem precisa ouvir aquela mensagem, às vezes não serve para aquela pessoa naquele momento, pode servir futuramente. É. E eu vejo eu vejo muito importante esse trabalho de trazer as entidades fora do terreiro, né, levando assim para a rede, assim, botar para o mundo inteiro, velho. E acho que para quem quiser, às vezes, pegar ali uma mensagem, pegar uma experiência, é bastante válido. Tá? E tem bastante ensinamento, assim, tem bastante coisa válida, assim. Graças a Deus. E durante a incorporação, como é que é? O senhor tem uma mediunidade consciente, inconsciente, semiconsciente? Tem gente que dorme, tem gente que diz que vai resgatar espírito no umbral. Não, é consciente. É consciente, mas a articulação, o raciocínio, ela fica. No meu modo de ver, fica diferente, né? Não, claro. É o meu, né? Claro. E aí, mas eu fico totalmente consciente, sim. Claro. Só que aí as mensagens vão vindo, aquela vontade de falar vai saindo e sim. Sem freio, assim. Não tem claro. Muito o que pensar, não. Nem penso, pra falar a verdade. Entendi. Tá certo, então. Muito obrigado.